Leão para Pantanos de Betim. T506, ajuste no 020. Controle Serra, Tango Delta, VSG 080. Controle Serra, Tango Delta, bem-vindo 080. Tango Delta, desce até o 050. 050, Serra, Tango Delta. Só para Alfa. Oscar, para Alfa, reporte final, pista 35, tráfego avistado. Reportará final, Oscar, para Alfa. Oceania 63 do 9, autorizado a alinhar e manter Y0. Em manter Y10, Y3 do 9. Para Alfa Pouso, autorizado pista 35, vento no 50 graus 099. Oscar para Alfa. Chame solo controlado, Oscar para Alfa. Chamará. Oceania 250, no solo 07, direita, taxi Foxtrot, controle solo 121, decimal 1. Direita, Foxtrot, 211, com solo, Oceania 250, obrigado. 1896, desce para 2000 pés, sem restrições de ITAP, liberado as restrições, ajuste no 020. Confirmando 2000 pés, autorizado LS 3896. Afirmativo, então vamos direto a 2000 pés. Autorizado, velocidade Xpec. Muito obrigado. 6250, autorizado, Alfa Juliette, botão 2. Alfa Juliette, botão 2, 6250. Do grau 099. Decolagem autorizado, Oceania 63 do nono. Salvador Buenas, 2780 da Azul, estabilizado LS X-Ray 10. Azul 2780, continua a aproximação, informe visual, pista no 0. Positivo, seria o 0 reportado. Torre Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, Torre Salvador. Está a 1 minuto para a vertical da farol de Itapuã. Está mantendo 500 pés. Gente, hotel Juliette Serra, chame o vertical do farol de Itapuã, aguardando instruções. Hotel Juliette Serra. Posta Paparalfa, solo 09. Livre à esquerda, pátio 5, a estação na frequência livre. Minha 311, decolada 09, controle Salvador 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Boa. Tudo boa tarde, Oceania 6311, passa agora 1300 na sua esporte. 6311, boa, sobe 360, voa líder. 360, voa qual posição? Prisado voa líder. Líder, sobe ao 3620, Oceania 6311. Aeronave já final, pista no zero, ok? Aguarde para o cruzamento da final no zero. Hotel Juliette Serra. Os 7780, informação de tráfego, helicóptero Alfa Sierra 65, mantendo 500 pés à sua direita no eixo do farol, hoje no eixo da linha do litoral no farol de Itapuã. Não vou te esquecer, deixa eu ver, 7800, obrigado. Estando azul 2780. Azul 2780, tráfego avançado, pouso autorizado, visto no zero, vento 1940 graus, 109. Teve pouso no zero, azul 2780. Hotel Juliette Serra está visual com a aeronave na aproximação para pouso. Hotel Juliette Serra, possam mais duas aeronaves na final da 1-0, ok? A terceira, corrija, a segunda é transporte de enfermo. Mantenha o farol, aguarde instruções. Hotel Juliette Serra. Estabilizado na câmera. 3896, completa final, chama a torre 1895. 3896, agora uma milha para o Índia 3896, bom dia. Continua a aproximação, informe visual, pista no zero. Vai reportar, 3896. Que hotel Juliette Serra, informa estimado de 3 minutos para cruzamento da final no zero. Hotel Juliette Serra. Azul 2780, no solo 13. Direita, taxiway Eco. Ao livrar, chama controle solo 121, decimal 1. Direita, Eco 21, obrigado. Azul 2780. E o azul que chamou? Bom dia, senhor. 2710. 2710, para Aracaju, aguarde Copa. Aguarde Copa, azul 2710. Poderia confirmar sua saída prevista, senhor? O Caracaju. O Caracaju, obrigado. Buenas 2780 da Azul, livrou na época. Azul 2780, 4 Lima, pátio 3, ingresso quilo. 4 Lima, pátio 3, ingresso na quilo, Azul 2780. Controle, Sierra Tango Delta estabilizado, LS-3 da 1-0. Sierra Tango Delta, completa final, chama a torre agora 118-95. 118-95, Sierra Tango Delta, boa. Boa. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Sierra Tango Delta. Papa Romeu, Sierra Tango Delta, bom dia, continua a aproximação, informe visual, pistão no zero. Vou estar com o visual, pistão no zero, Sierra Tango Delta. Recife, próximo a Belém. Autorizado, nível 370, conforme o plano de voo. Obrigado. Direto. Decolagem pista 0, curva à esquerda, Cuca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, aciona 5434. Rota do plano, decola, curva esquerda, né? O caro, Aracaju, controle 1208, transponder 434, voo 1184. Cotejamento correto, chão pronto, puxa acionar. Solo, bom dia, 3896. 3896, portão 5, Alfa Juliette, autorizado. Alfa Juliette, 3896. Azul 27, 10, copia? Siga. Aracaju 190, Golf 677, decola 10, esquerda, saída Conde, 120, decimal 8, 5422. Chama minha 311, chama Recife, 125, 1 Alverna, 13325. 25, 1, 3325, obrigado, Maria. 710. Chama pro oficial. 4-3, posição 4, Romeu. Autoriza Duna. Até a proa de Bonfi, completa a via, chegada a Bonfi para 2 mil pés, passou 3-2. Ok, vai completo. Filé de Serra, autorizado o cruzamento final 1-0, chame final pista 1-7, circuito pela direita. Hotel Julia Serra, autorizado o cruzamento da 1-0. Chamará na base da 1-7. Bom dia, Azul 2770 com a Romeu. Azul 2770, Porto Seguro, com a esquadra. Retango Delta, no solo 19, direita, taxiway Delta, 121, decimal 1, controle solo. Direita Delta, 121, retango Delta, bom dia. Retango Delta. 7, baixar travado. Gente, até Juliette Serra, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 130 graus, 109. Até o Juliette Serra. Retango Delta. Sete, boa. Boa, 4207, desce na minha chegada para 4000 pés, ajuste no 020. 4000 pés, 4207. Autorizado, chame táxi, 1184. Autorizado, chama para o táxi, 1184. O azul 271043, puxa acionamento. Autorizado, chame táxi. Chamarei para táxi. Sierra Tango Delta na Quebec, chama a torre, 118950. 0? 118950, para na Quebec, Sierra. 2770, pronto cópia? Pronto cópia, 2770. 160, Golf 1077, decola da pista 10, curva direita, coral. 120, decimal 8, 5437. 2770, autorizado por seguro, 160, decola da 10, subindo curva direita, sobe coral, depois Golf 1077. 208, é o controle, aciona 5437. Correto, é pronto. Demorando. Salvador, agora 648, informação Romeu, posição 62, autorização Maceió, por gentileza. 648, aguarde cópia. Aguarde, a saída prevista. Na 621? Consiga? Romeu, autorização São Paulo. 621, aguarde cópia. Perdão. Taxa até o ponto de espera no 0, via Índia, ajuste no 020, torre 1,8 decimal 95. 48, cópia. Pronto. Maceió 350, peso aluno 7, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 120, decimal 8, 5451. Autorizado, Marcelo, nível 350, peso aluno 7, decolando a 10, curva à esquerda do perfil da Puca, transição Caju. 20, decimal 8, código 5451, no 64. Ground, good morning, Azul 2710, request X, and people on board 72, 2 hours, 33 minutes, alternate Salvador, excuse me sir, Endurance 02, hours, 33 minutes, alternate Salvador. Azul 2710, clear to hold point runway 10 via India, tower 18.95, QNH 1020. Unicron 020, clear taxi, at holding point, runway 10, via India taxi, at holding point, runway 10, 118, small 95, tower Azul 2710. Azul 4207, nesse redução para 1809. Informa que vai seguir um Charlie 208 na final com 130 de ground speed. Reduzindo 4207. O 1184 ali decola sem parada? Aqui, ó. 1184. Autorizado, alinhar e decolar destino 0, vento 120 graus, 139. Autorizado, alinhar e decolar, voo 1184. Good morning, Azul 2710, at holding point, and maintain runway 10. Azul 2710, maintain holding point. Maintain holding point, Azul 2710. Azul 4207, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, autorizado, a finalização flui, reposta habilitada. 2000, chama estabilizado, 4207. 3-2, pouso autorizado, pista na 0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. 3-2, livre pouso, 3-6. Contato radar, sua para nível de voo 370, saída Puca. 370, saída Puca, gol. Salvador, bom dia, o Lanchoné 6140, informação Serra, Maceió. 6140, Maceió, agora de porta. Valeu. Turo 621, no copia? Combatindo, prossiga. São Paulo, Congonhas, 360 autorizado, Apesulo 2, Pubase, Apesulo no meio, Posmo, conforme band de voo prossegue, decolagem da pista 10, direita, da Euleda, Paneda, Motiva. Controle Salvador 120 decimal 8, transponda 5440. 360, Zulu 10, Zulu 6, Cosmo, decola no 0, curva direita, Dael, Leda, Mótima, 208, aciona 5440, com no 621. Despejamento correto, pronto, no 621. Tá. Zona Azul 2770, parte 3, puxa acionamento. Livre, chame táxi. Livre, chamará 2770. Xenem 1140, copia. 140. Autorizado 350 para Maceió, via Zulu no 7. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle Salvador, 120, decimal 8, 5445, transponder. 350 Maceió, Zulu no 7, decola 10, esquerda na Puca, Aracaju. 208, controle, acena 5445, acena 1140. Fechamento correto. Boa noite, quatro. Azul 4207, passa Duna, complete sinal LS, chame a torre. 1895. 1895, boa, 4207. Torre Salvador, Azul 4207, boa. Azul 4207, continuação, aguardando a pista livre, bom dia. Bom dia, aguardando, 4207. Azul está levando o hotel. Gente, eu sou o 34 São Paulo, livre caixa parquear. Obrigado. Azul 2710, the two companies in Mirai 1901, find them and take holding point. Maintaining holding point, Azul 2710. Azul 4207, livre pouso, piscina 0, vento 1, 10 grau, 089. Livre pouso 10, 4207. Alterne 12685. 12545, alterna 12685. Para puxar o questionamento, eu vou no 621. São 9. Zulu no portão 9, livre o chefe táxi. Chamará o número de Zulu. Táxi Azul 2770, temos 5,6 a bordo, 4 horas de autonomia, até na Vitória. Livre via Pátio Índia, ponto espero no 01895, 1020 o ajuste, é um bom voo. Pátio Índia, no ponto de espera 1895, obrigado, até a volta 2770. 2710. Azul 4207, solo 37, direito, solo 1, 2, zona decimal 1. Direita, solo 2, 1, 1. Azul 4207. Azul, Gono 648, posição 6 para pushback estacionamento. Salvador 62, aguarde para pushback estacionamento, Gono 648. Aguarde. Salvador, Azul 4207, livrou. Azul 4207, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. E Alfa é para 37, 417. 710, runway 10. Salvador, bom dia. Azul 2, 770, quanto espera da 10? Azul 770, mantém quanto de espera, bom dia. Táxi, chegou o 1621, 1168, a bordo, 4 horas e 20, Senado Galeão. 1094, permissão de informação, Romeu. Voo 1094, acione identificação, desça para nível de voo 050, chegada Mari. 050, Mari, voo 1094. Mantém 2770. Azul 2710, airborne at 38, call approach 1700, that's noise. 208, no call, thank you. Salvador departure, Azul 2710. Good morning, out of 1100. Azul 2710, radar contact, climate to level 190, Conde departure. 190, Conde departure, Azul 2710. Azul 1094, se tiver condições, autorizado ITAP para interceptar a chegada à Mari. Na proje ITAP, voo 1094. Bom dia, agora no meio da Arizona. No meio da Arizona, bom dia, mantém ponto de espera. Azul 2770, livre decolagem. Funciona 0, evento 1, 1, 0 graus, 099. Livre decolagem, 2770. Voo 1621, após a rolagem da TR, autorizado alinhar e manter, funciona 0. Ali, mantém após a rolagem da TR, no meio da Arizona. Descolou aos 4-1, controle 1-20-8, bom 208, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Azul 2770. Azul 2770, bom dia, contato radar, subo para nível de voo 160, voo direto Coral. Pro 160, o 2770. Bom, 1621, autorizador de decolagem, pichão na 0, vento 1, 1 no 0 grau, zona 0 nós. Decolagem, Goro, 621. Chegou 1648, está com 1-4-4 a bordo, 1 hora e 58 minutos, alterna Aracaju. Chegou 1648, livre táxi, pátio. Táxi Indy, táxi Alfa, dá o ponto de espera. No ponto de espera, chame-torre 1895. O ajuste de altímetro 1020. Então, boa viagem. 1020, via pátio, indo no ponto de espera monitor, chamará 1-2-195, voo no 642. Bora, puxa bem, estacionamento, acionero, meia... Filme 140, na posição 2. Acionero 140, aguarde para puxa bem, estacionamento. Aguardando. Chão estabilizado, voo 1094. Motivo, pode existir em som direto, Duna, voo. Salvador, bom dia, voo 621. O 1621, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, voo Leda. 2000, Leda, 1621. Alguma possibilidade de voar direto Botiva para o 1621? Para o 1621, aguarde coordenação. Guarda. Sanguíndia, solo. Ah, chefe rádio. 5x5. Obrigado. Xenem 140, autorizado por Chibeca, acionamento, chame para o táxi. Ah, pelo ativo, estou autorizado em Portugal, Xenem 140. 1099. Afirmativo, bom dia. Ingresso linha decola da 10, voo 648. Decolou os 49, controle 1, 20, 8, bom voo. 208, obrigado. 4-8, Salvador, bom dia, seu voo no 73. Vamos cruzando 110, 139. Voo no 739, bom dia, sua dedicação. Voo na proa de TAP para interceptar a chegada a mar e desça para nível de voo 050. TAP 050, o voo 739, obrigado. 4-8 Salvador, voo no 648. Voo no 648, contato radar, sua para nível de voo 350, saída PUCA. 350, se possível, Aracaju, Maceió. Para o TAC. Puxa, NER 6140, com 96 pessoas a bordo. Estamos fazendo guia de 3 horas, alternando uma série. Xanemi 1-4-0, táxi autorizado, táxi Índia e táxi Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera, Xanemi 1-1-8-9-5, ajuste o altímetro 1-0-2-0. 20, táxi Bom, no 648, aguarde de coordenação, completo Recife. Ok, era Caju, Marcelo, obrigado. Torre, bom dia, Janelle, 1140, ponto 0, ponto. Leão 70, bom dia, linda, cola, piscina 0, vento 1, 00 graus, 099. Nicolau, controle de Salvador, o gol 1094, estabilizado final 10. Gol 1094, complete final LS, chame a torre 11895. 1895, né? Doa, bom dia, o gol 1094. Posição 11 até o pátio 3, posição 1. Autorizado início do reboque, chame no término. Afirmativo, iniciando, obrigado. Salvador, boa tarde. Bom dia, 3198, informação Sierra. 3198, acione identificação, desça para nível de voo 060 via chegada Mari. 060 via Mari, 3198. Voo 1648, chame o centro Recife, frequência 12545. Alterne 12685. 12545, alterna 12685, obrigado. Obrigado. Salvador, bom dia, voo 1864, informação Sierra. Voo 1864, bom dia, acione identificação, desça para nível de voo 070 via chegada Mari. 070 via chegada Mari, voo 1864. Controle, bom dia, Chanel 6140, cruza 2500 aí. Chanel 6140, contato radar, suba para nível de voo 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, Chanel 0400. Total Cruise Control Azul 2710, request flight level 170. Azul 2710, Roger, Cloud Flight Level 170. 170, Azul 2710. Coluna 094, sala 56, direita, sala 1, 2191. 3191, grata. É o 3191 para Galeão, confirmação para cópia. Para você que a formação é. Autorizado Salvador Galeão, via rota do plano de voo, nível 340. Saída da El, Lida, Irumi. Curva à direita após a decolagem, controle no 20-8, transponda 5474, tá 391. Galeão 34, Bel Lady Rumi, até 98571, direita após 208474. Correto, cotejamento, portão 5, chame pronto para pushback de acionamento. 5, chamarem, obrigado. Fala Salvador, gol no 094 na Alfa. Boa, gol no 094, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, gol no 094. Salvador Azul 2770, solicita de mudança de nível 180. Azul 2770, ciência autorizada. Se manter a nível de voo 180. 180, 2770, obrigado. Juliette, gol 1094. Gol 1094. Mantenha a posição antes da Juliette, aguarde para o ingresso. Mantenha a posição. Zero, chame Ilhéus. 120, decimal 1. 201, vamos chamar Ilhéus do 2770. Confirma, dá recepção 60 ou pode vir com 80, 2770, feliz? 180, correção, azul 2770. Ah, subindo para 180, chama Ilhéus 20, muito obrigado, até mal. Xené 6140, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. Vai chamar o centro Recife 12545, alternando 12085, Xené 6140, obrigado. Azul 2710, 65 miles northeast, Salvador, VOA, radio service terminate. Claro, expect level 170, call Aracaju, 120.3. With Aracaju, thank you, bye bye. Azul 2710. Então, 3198, desça para 2010, o ajuste no 020, informa que vai seguir um Boeing 737 a 8 milhas da sua frente com 230 de graus C. Inicie redução para 2009. 2020, reduzindo 200, 319. Solo Salvador, aqui é o American 209, informo aqui no Rewalk, bom dia e obrigado. Bom dia. Gol 1864, desça para 3 mil pés, o ajuste no 020. Em descida 3 mil pés, estado no 020, gol 1864. Passou Duna, estabilizado, gol 1739. Gol 1739, complete final, chame a torre. 1895. 1895, até já. Então, 3198, autorizado, assinale a LSE, reposta estabilizada. Reposta estabilizada, 3198. Torre de Salvador, boa tarde, 739 da Gol, está estabilizado. Coluna 739, bom dia, pouso pesado, pistando zero, vento 1,02 graus, 09 leste. Livre pouso, cabeceira no zero, 1739 da Gol. Final vento para o 739 da Gol. 1,00 graus, 089. Graço. 1162, oceano de identificação, autorizada a chegada a mar e desça para a mesa de voo 050. Identificou na chegada a mar e podemos manter direto para o ITAP? Autorizado, direto ITAP para interceptar a chegada a mar e gol 1162. 050 ITAP 1162.